farto de ser artista, foda-se. Farto destas merdas. Farto deles todos. Farto destes cabrões. Farto do Bush. Farto de guerra. Cambada de filhos da puta. Ai, eu farto de ser culpado sem ter culpa de nada. Ser rejeitado, farto de conversa fiada. Farto desse sistema de merda que nos engole. Farto destes políticos a puxar colhões ao sol. Farto de promessas da treta. Sobem ao poder, metem as promessas na gaveta. Farto ver o país parado como uma lesma. Ver as moscas mudarem e a merda ser a mesma. Farto os ver saltar quando os barcos naufragam. Quanto mais tiverem, melhor medos impostos pagam. Farto rir quando me apetece chorar. Farto comer calado e calado ficar. Farto das notícias na televisão. Farto de guerras, conflitos, fome, destruição. Farto de injustiças, tanta desigualdade. Cegos ou os fingem que não veem a verdade. Eu estou farto, caralho. Guerra, racismo, fome, desemprego, pobreza. Que eu estou farto. Mentiras, traição, inveja, cinismo, maldade, tristeza. Que eu estou farto. Justiça, guerra, racismo, fome, desemprego, pobreza. Que eu estou farto. Mentiras, traição, inveja, cinismo, maldade, tristeza. Já chega, farto de miséria. O povo na pobreza. Uns deitam comida fora, outros não a têm à mesa. Farto de rótulos, estigmas, preconceitos. Abrir os olhos e não ver os mesmos direitos. Farto de mentiras, farto de tentar acreditar. Farto de esperar sem ver nada a melhorar. Farto de ter a carta fora do baralho. Farto destes cabrões deste sistema do caralho. Justiça, guerra, racismo, fome, desemprego, pobreza. Que eu estou farto. Mentiras, traição, inveja, cinismo, maldade, tristeza. Que eu estou farto. Justiça, guerra, racismo, fome, desemprego, pobreza. Que eu estou farto. Mentiras, traição, inveja, cinismo, maldade, tristeza. Já chega. Ver roubar o que é nosso, impávido e sereno. Ser acusado de coisas que eu próprio condeno. Farto ser político antes eu quero ser MC. Não te iludas, ninguém quer saber de ti. Todos falam da crise, mas nem todos a sentem. Muitos com razão, mas muitos deles apenas mentem. Crimes camuflados durante anos a fio. Estavam lá todos, mas ninguém viu. Não foi ninguém, ninguém fez nada. Se por acaso perguntarem, ninguém diz nada. Farto ver intocáveis saírem putos. Dizem que a justiça é para todos, mas muitos são imunes. Dois pesos, duas medidas. Fazem o que fazem, seguem com as suas vidas. Para o povo não há facilidades. E os verdadeiros criminosos do lado errado, desgraçados. Eu estou farto. Guerra, racismo, fome, desemprego, pobreza. Que eu estou farto. Mentiras, traição, inveja, cinismo, maldade, tristeza. Que eu estou farto. Justiça, guerra, racismo, fome, desemprego, pobreza. Que eu estou farto. Mentiras, traição, inveja, cinismo, maldade, tristeza. Já chega. Farto destes filhos da puta. Farto de cínicos, farto de guerra. Governos de merda.